Abra sua Bíblia no livro de Judas. Talvez seja mais fácil você pegar Apocalipse e voltar. Judas, eu quero que você leia comigo o versículo 3. Como é de praxe, se alguém perto de você estiver sem Bíblia, você deixa ele pegar uma carona e acompanhar contigo. Judas, Epístola de Judas, versículo 3. Quem achou diz amém. Diz assim: amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Eu quero ler a segunda parte do versículo, eu quero que você preste atenção nessa segunda parte. Senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Outras versões vão usar o sinônimo pelejar, combater, lutar. Mas a grande verdade é que Judas, movido pelo Espírito Santo, ele traz um desafio a cada um, né, daqueles irmãos a quem ele se dirigia, falando da importância de batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi dada aos santos. Você pode repetir isso comigo? Diga: batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi dada aos santos. Queridos, desde da minha adolescência, existe dentro da minha alma, dentro do meu peito, um grito, um clamor, que talvez seja bem traduzido pelo desabafo de Gideão, quando o anjo do Senhor aparece para ele e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Ele está com a respostinha, ou com uma outra pergunta, na verdade, na ponta da língua. Ele diz assim: se o Senhor é conosco, o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais? Ele está dizendo ao anjo: se o Senhor é conosco, eu quero ver o mesmo mover de Deus do tempo de Moisés. Eu quero ver aquele Deus que tirou o povo do Egito com mão forte, com sinais, com prodígios. Eu quero ver o Deus que esteve com Josué quando os nossos antepassados entraram e possuíram essa terra. Ele está dizendo: se Deus é conosco, eu quero ver o sobrenatural. Eu quero ver as maravilhas de Deus. Eu quero ver manifestações intensas. Dentro de Gideão havia um inconformismo com aquela situação, com a falta do sobrenatural. Ele era alguém que não aceitava no seu coração viver dentro de uma dimensão que eu costumo rotular de mediocridade. Ele dizia: eu quero experimentar Deus, e eu quero experimentar Deus para valer. Eu quero experimentar Deus de verdade. E desde a minha adolescência, quando fui cheio com o Espírito Santo, eu comecei a ter no meu coração um clamor e dizer: Deus, se o Senhor é conosco, cadê as maravilhas do livro de Atos dos Apóstolos? Se o Senhor é conosco, cadê as grandes intervenções e manifestações de Deus que nós vemos ao longo da história, por meio de determinados ministérios ou em certos focos de avivamento? Eu dizia: Deus, eu quero ver, eu quero ver. Eu não me conformo de apenas ouvir falar daquilo que o Senhor fez, de te glorificar só pelo que aconteceu no passado. Eu quero hoje, eu quero agora, eu quero. E durante muito tempo eu cheguei a questionar a Deus, dizendo: por que a igreja hoje não tem a fé que a igreja da era apostólica, do livro de Atos, tinha? Por que nós não temos as mesmas conquistas, as mesmas realizações em Deus? Por que não vemos necessariamente os mesmos sinais e manifestações? Ou, se temos visto, graças a Deus, muito disso, por que não com a mesma frequência ou não com a mesma intensidade? E durante muito tempo eu achei que eu tinha nascido na época errada. Eu dizia: que vontade de ter nascido nos dias de Jesus para ver tudo aquilo acontecer. Que vontade de ter nascido ou vivido naquela época dos apóstolos, onde meus olhos poderiam ter presenciado a glória, o mover, o poder de Deus. E durante muito tempo, eu achei que Deus não queria fazer na nossa geração o que Ele fez em outras. Durante muito tempo, eu achei que o tipo de fé que Deus dava a cada um de nós era diferente. Mas a grande verdade que Judas está desafiando a gente, e aqui Judas é o irmão do Senhor, ele está desafiando a gente a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. O que ele está dizendo é que a fé que Deus tinha que dar para a igreja, para o seu povo, ele deu de uma vez por todas. Ele não deu um nível de fé maior para a igreja no começo e um nível de fé menor para a igreja de 2000 anos depois. Toda a fé que Deus tinha que dar e liberar, ele já fez. Agora, Judas está dizendo que é responsabilidade nossa batalhar para vivermos intensamente essa fé. Existem coisas, querido, que não vão acontecer nas nossas vidas só porque Deus quer que aconteça. A Bíblia diz que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quantos entendem que é a vontade de Deus que todos se salvem? Amém? Agora, todos estão sendo salvos? Não. Mas não é a vontade de Deus? É. Mas não depende só dele. Muito daquilo que Deus quer, que a sua vontade clara e expressa para nós, não vai acontecer só porque Ele quer. Nós precisamos aprender a interagir com Deus, precisamos entender claramente o que é a nossa parte e fazê-lo. E a fé, querido, é algo essencial, ela é algo vital na nossa relação com Deus. O livro de Hebreus diz de forma clara, lá em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é recompensador, galardoador dos que o buscam. Desde da velha aliança, já foi declarado e profetizado, Abacuque falou pelo Espírito, o justo viverá da fé. Paulo repete isso na carta aos Romanos, em Romanos 1:17, ele repete isso escrevendo aos Gálatas, em Gálatas 3:11, ele fala isso aos Hebreus, Hebreus 10:38, por várias vezes ele repete como está escrito, o justo viverá da sua fé. E nós precisamos entender que toda a nossa relação com Deus depende de fé. Como que nós somos salvos? Somos salvos pela graça, mediante a fé. Tudo aquilo que Deus tem para nós, só se experimenta por meio de fé. Tiago, ele escreve no capítulo 1, ele diz assim, olha, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Aí ele diz, peça porém com fé, não duvidando. Ele diz, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Embora inicialmente ele está falando só de pedir sabedoria, ele conclui dizendo assim, não pense tal homem, o que é semelhante à onda do mar, o que duvida, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Ou seja, sem fé, nós não recebemos nada de Deus. Nós não vamos experimentar Deus. Nós não vamos ver o mover de Deus. Não vamos provar o sobrenatural de Deus. A fé é o meio necessário para que você usufrua aquilo que já é seu. Aquilo que já lhe foi dado. Nenhuma bênção, querido, vem sobre as nossas vidas por merecimento. Tudo faz parte desse amor maravilhoso e da graça de Deus por nós. Você pode dizer amém? Agora, como que nós entramos na graça? Romanos 5 diz, pela fé temos acesso a essa graça. Paulo escreve aos Efésios, diz, pela graça sois salvos mediante a fé. A porta de entrada para a graça, para aquele lugar onde Deus tem tudo à nossa disposição, não só salvação, cura, libertação, a restauração que você precisa, o mover de Deus, provisão, tudo o que nós precisamos e já nos foi dado, porque precisamos entender que já nos foi dado. Efésios 1:3 diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Diga comigo, eu já fui abençoado com todo tipo de bênção. Fala para alguém ao seu lado, tudo que você precisa e vier a precisar, já é seu. Não é uma maravilha isso, irmãos? Agora, por muitas vezes eu falei, Deus, o Senhor nos deu tanta coisa, mas nos deu uma chave complicada para ter acesso ao nosso depósito. Na verdade, querido, a fé não deveria ser complicada. Nós deixamos de tomar os cuidados que a Bíblia nos ensina a tomar. Em Lucas 18:8, depois de falar de oração persistente, contar aquela parábola da viúva e um juiz iníquo, o Senhor Jesus, ele fala assim, quando vier, porém, o Filho do Homem, se referindo aos dias do fim, ao tempo, né, se não for o exato tempo que vivemos, podemos dizer que nunca estivemos tão próximos. Ele diz, quando vier, porém, o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus deixou claro que uma das características do tempo do fim é que não se encontraria a fé, não pelo menos a fé que ele deixou, a fé que ele ensinou, a fé que ele deu e a fé que ele esperava de nós. Paulo escreve, ele diz em 1 Timóteo 4:1, o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé. Embora Judas inicialmente esteja falando de fé em relação à salvação, esteja falando da qualidade do evangelho, de não haver distorções, engano, heresia, de não abandonarmos a pureza do evangelho, eu creio que ele está falando, querido, não sobre uma fé exclusiva para a salvação. A mesma fé que nos faz entrar na graça e desfrutar a salvação é a mesma fé que nos faz desfrutar de todo o restante das bênçãos de Deus que pela graça também nos foram dadas. Então, nós vivemos uma época, querido, em que não é de se esperar da maioria que haja uma fé viva, uma fé forte, uma fé pulsante, uma fé ardente. Agora, o grande desafio para nós é não ser parte dessa estatística. O grande desafio para mim e para você é fazer diferença, caminhando com a fé viva num Deus vivo. Amém? Agora, Judas escreveu e disse: irmãos, eu tenho que exortar vocês a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi dada ao santo. Por quê? Muitas vezes, querido, nós não enxergamos aquilo que é a responsabilidade de nós. Jesus declarou em certa ocasião, ele disse: tende a fé de Deus. Ou tende fé em Deus, como foi traduzido em muitas versões. Ele diz, porque na verdade vos digo, que qualquer que disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, ele diz, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, ele diz, assim será com ele. Irmão, Jesus disse, tende fé em Deus. Ele deu uma ordem, foi um comando, foi um imperativo. Ele diz, vocês têm que ter a fé. Não é apenas ele disse, olha, eu dou fé para vocês, eu sempre vou dar uma alimentada, um abastecido, uma recalchutada nela. Não. O que ele tinha que liberar, a Bíblia diz, de uma vez por todas foi dado aos santos. Toda a fé que Deus podia entregar à igreja, entregou de uma vez. Quando ele diz, tem de fé, ele está dizendo, use aquilo que foi liberado e concedido a você. E é responsabilidade nossa entender essa fé, colocá-la para funcionar. Principalmente fazê-la crescer. Em Romanos 12, 3, a Bíblia diz, e eu vou repetir, querido, essa introdução em cada uma das cinco mensagens. Ou vocês entendem e absorvem isso, ou entendem e absorvem isso. Eu acredito que sem repetição, querido, não existe assimilação, não existe aquela capacidade de você, de fato, ter um fundamento, um alicerce no seu coração. Amém? Mas Romanos 12, 3 diz que Deus deu uma medida de fé a cada um de nós. A palavra ali traduzida medida no grego é metron. Poderia falar de uma régua, de uma trena, né? Fala de algo para medir. Mas normalmente ela também era usada para falar de tamanho, de proporção. A Bíblia está dizendo que Deus não deu necessariamente toda a fé que eu e você podemos ter. Ele deu uma medida, ou eu gosto de dizer, ele deu uma parte dela. E depois que nós recebemos essa medida de fé, nós temos a responsabilidade de fazer a nossa fé crescer. Você sabia que a fé cresce? Você sabia, deixa eu inventar aqui, que a fé é crescível? Paulo escreve em 2 Tessalonicenses 1:3, e ele diz assim, a vossa fé cresce muitíssimo, cresce sobremaneira. Então, é possível que a fé cresça. O Senhor Jesus várias vezes repreendeu alguns, inclusive os discípulos, por terem uma pequena fé. Mas elogiou outros por terem uma grande fé. Então, existem medidas diferentes de fé. Existe uma fé pequena, que parece não agradar a Deus nem produzir resultados. Existe uma fé grande que produz resultados. Vemos não só aqueles que receberam milagres de Jesus, que ele elogiou a sua fé. Mas Paulo, quando ele está falando dos dons do Espírito em 1 Coríntios, ele entra no capítulo 13 falando que não adianta mover nos dons sem ter amor. E ele diz assim, ainda que eu tivesse tamanha fé a ponto de transportar os montes e não tivesse amor, ele usa a expressão tamanha fé, como quem diz, ainda que eu tivesse a plenitude, obrigado, ainda que eu tivesse a medida cheia, ainda que eu tivesse toda a fé que alguém pode ter, a ponto de conseguir viver a totalidade daquilo que Deus espera de nós. Então, existe uma fé que é chamada de tamanha fé, é uma fé que cresceu muito. A Bíblia diz em Atos 6, 5, falando dos primeiros diáconos que foram estabelecidos, que eles eram homens cheios de fé. E se alguém pode estar cheio de fé, pode também estar vazio, ou pode estar meio tanque. Nós precisamos entender que a fé que Deus nos deu, é responsabilidade nossa ativá-la, mas ela também pode crescer, e não só pode, como tratando de uma possibilidade, mas ela deveria crescer. É parte de quem está vivendo uma vida saudável em Deus, que a sua fé esteja se fortalecendo, que a sua fé esteja se desenvolvendo. E quando eu falo de lutar pela fé, querido, é olhar essa fé que a Bíblia diz que de uma vez foi dada, né, aos santos, e dizer no seu coração, eu não aceito viver com menos do que aquilo que Deus liberou para a sua igreja. Eu não aceito viver aquém daquilo que eu deveria ter diante de Deus. Querido, eu não sei você, mas no meu coração há um desejo tão grande de agradar a Deus. E eu descobri que não basta apenas dizer eu não peco, eu me consagro, eu vivo em santidade. Se eu não ativar a fé, a Bíblia diz sem fé, é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus diz que aquele que não crê em Deus, no testemunho que Deus dá acerca de seu filho, 1 João 5,13, a Bíblia diz, mentiroso o faz. Quando nós não levamos a sério as promessas de Deus, ou não conseguimos nos agarrar a elas de todo o nosso coração, dizendo é isto, ponto final, nós estamos dizendo que Deus não queria dizer o que ele disse, ou que ele não ia cumprir o que ele falou, ou que ele é passível de duvidarmos, quer seja do caráter, da integridade dele, ou da capacidade dele de cumprir. A incredulidade, querido, nós muitas vezes tratamos dela como se fosse fraqueza. Mas incredulidade é pecado. Ela fere o coração de Deus. Agora, não é porque simplesmente fomos desafiados a crer, então de uma hora para outra nós temos toda a fé. Agora precisamos batalhar por essa fé. Como ter essa fé? Como conseguir? Como ativá-la? Como fazê-la crescer? E a primeira coisa que eu quero começar falando hoje, nessa série, né, de cinco mensagens, é a respeito da importância de nos enchermos da palavra de Deus. A importância de cada um de nós nos enchermos da palavra de Deus. A Bíblia diz de uma maneira muito clara em Colossenses, capítulo 3, ali no versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O comando, a ordem que nós recebemos, não é só que nós devemos saber um pouco da Bíblia. Não é que nós devemos, de vez em quando, ler a Bíblia. Mas o que nós somos instruídos, querido, é que deve habitar ricamente em nós a palavra de Cristo. Amém? Fala para alguém ao seu lado, uma das formas de você batalhar pela fé é enchendo-se da palavra de Deus. Para não fazer acepção de pessoas, vira para o teu irmão, fala para ele, uma das formas de você batalhar pela fé é enchendo-se da palavra de Deus. Aleluia. Eu quero fazer uma citação clássica de um dos ministérios mais extraordinários, no início do mover de cura que Deus trouxe ali por 1948, mais ou menos, nos Estados Unidos, e depois se espalhou por todo o mundo. Um dos homens respeitadíssimos de Deus, que era um evangelista de cura, era o irmão Bosworth. E Bosworth fez uma afirmação uma vez, quando perguntaram para ele, por que você acha que tantos crentes têm dificuldade para receber sua cura? Porque mesmo ele sendo um homem que se movia em muitos sinais e muitas curas e milagres, ele gastava muito tempo procurando ensinar o povo para que aquilo que não acontecesse na hora, eles pudessem alcançar ao longo do tempo exercitando sua própria fé. E a resposta que ele deu quando fizeram essa pergunta foi a seguinte: o problema de muitos cristãos hoje não terem fé suficiente é porque eles alimentam o seu corpo com 3 refeições quentes por dia, mas alimenta o seu espírito com um sanduíche frio por semana. Ele diz, o que está faltando é alimentar o espírito. Querido, nós precisamos entender que nós somos espírito, alma e corpo. A Bíblia diz isso lá em 1 Tessalonicenses 5,23. E se você é um espírito, tem uma alma e vive dentro de um corpo, você precisa entender que não é só o corpo que precisa ser alimentado. Jesus diz lá em Mateus 4:4, naquele momento da tentação, né, no deserto, ele declara assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você pode dizer isso comigo? Diga: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, querido, nós precisamos entender que a palavra de Deus é alimento. Ela é alimento para o nosso espírito, e ela não apenas alimenta o nosso espírito, mas ela é alimento para a nossa fé. O alimento da fé é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo, ele diz em 1 Timóteo 4:6, e diz: olha, fazendo isso, você será nutrido, alimentado pelas palavras de fé que pregamos. Ele estava dizendo que a palavra da fé que era proclamada, ela estava alimentando o íntimo de cada um deles. Eu tenho sido, querido, muito encorajado a viver a fé e ativar a fé. E eu tenho entendido que o segredo número um que cada um de nós precisa entender e descobrir é que a palavra de Deus é o alimento da fé. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17. Apesar de ser um texto conhecido, de muitos saberem de cor, eu quero que você certifique isso, está grifado aí na sua Bíblia. Romanos 10, 17. Ele diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Outra versão diz: de maneira que a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Na verdade, querido, é a proclamação da palavra que ela vai liberar fé nos nossos corações. Quando você não conhecia a Cristo, quando você ainda não pertencia a Deus, não era um servo de Deus, o que primeiro liberou fé no seu coração para que você pudesse ter acesso à graça e provar a salvação, foi o quê? A pregação da palavra, a pregação do Evangelho. Não é apenas a capacidade de alguém conseguir persuadir ou convencer outro. Mas enquanto a palavra está sendo pregada, querido, existe algo espiritual acontecendo e fé é liberada. E aquela fé chega ao nosso coração, mas chega sempre como? Como uma medida de fé. Pastor, por que veio só uma medida de fé? Porque veio só uma medida da proclamação da palavra. Mas quanto mais palavra vem, quanto mais palavra recebemos, mais a nossa fé se fortalece, mais ela se intensifica. Eu tenho como um modelo de fé um evangelista que Deus usou de uma forma tremenda. Ele é considerado um dos ícones do movimento pentecostal. Ele começou, né, o seu ministério na virada, né, de 1900, um pouco antes, e deve ter servido até 1920 e pouco, não me lembro. Mas é um inglês que, antes de servir a Deus em tempo integral, ele era um encanador, e o nome dele é Smith Wigglesworth. Ele foi chamado de o apóstolo da fé. Esse homem se movia em fé de uma forma impressionante. Eu vi um comentário de um pastor uma vez, um inglês, que conheceu muita gente próxima dele, foi tocado quando bem novo pelo ministério dele, e diz que muitos dos que escreviam a biografia ou contavam as histórias de Smith Wigglesworth ainda discutia, havia um impasse entre eles, se ele tinha ressuscitado 22, 23 ou 27 mortos no seu ministério. Eu digo: irmão, depois de 20, importa ficar discutindo quantos foi? Eu sempre digo, quando ensino sobre fé, que devia ter uma categoria, sub-20, depois de 20. Passou de 20, mano, não precisa contar mais. Ele foi um homem que se movia com tanta intensidade em Deus. Quando ele começava a ministrar, ele muitas vezes, antes mesmo de pregar, ele já começava a ministrar cura, e os enfermos eram poderosos e gloriosamente curados. E um dia alguém perguntou para ele: como você consegue se mover tão rápido no Espírito? Muitas vezes, irmão, a gente gasta tempo adorando, orando, para começar a se ligar no que Deus está fazendo. Então, perguntaram para ele, tentando entender a sensibilidade dele ao Espírito Santo: como você consegue se mover tão rápido no Espírito? Ele disse: olha, para mim a coisa é simples, se o Espírito Santo não mover, eu movo ele. Irmãos, parece até presunçoso demais, mas ele dizia: eu saio por fé, e eu tenho certeza que ele vai vir em meu socorro, e ele não vai me deixar sozinho. Agora, quando perguntaram para ele qual o segredo de tamanha fé, porque esse homem respirava fé, cantava fé, pregava fé e usava sua fé de uma forma exemplar. E a resposta que ele deu foi a seguinte: ele diz, em toda a minha vida eu posso olhar para trás e me titular de um homem de um livro só. Querido, esse homem começou o ministério dele depois dos 48 anos de idade, quando foi batizado no Espírito Santo. Ele era analfabeto e quem o ensinou a ler foi sua esposa e o ensinou a ler lendo a Bíblia. E ele nunca leu nenhum outro livro, a não ser a Bíblia. E ele disse o seguinte, alguém perguntou, mas você não sente necessidade de informação? Ele diz, eu vivi tanto tempo da minha vida sem ler nenhuma outra coisa. E agora eu descobri a única coisa que eu preciso de verdade. Diz, eu continuo não me interessando pelas outras coisas. Eu não creio, querido, que a intenção de Wigglesworth era condenar qualquer outro tipo de leitura. Nós normalmente aconselhamos, leia o máximo que você puder. Mas aquele homem se agarrou à única coisa que ele precisava para ter fé. E onde quer que ele ia, o tempo todo, ele estava lendo a Bíblia sem parar, comendo a palavra de Deus. Se nós queremos fé, nós vamos ter que alimentá-la. E uma das formas de batalhar pela fé é nos encher da palavra de Deus. Sabe, nós temos lançado um desafio, querido, da igreja. Eu não consigo, no meu coração, aceitar um crente que durante toda a sua caminhada não leu a Bíblia. Né? Tem aqueles que já estão bem melhor do que muitos, e eles conseguem ter aquele devocional, né, onde durante um ano inteiro ele lê a Bíblia uma vez. Querido, eu quero te dizer, se você quer batalhar pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos, essa dieta é muito pouco. Espiritualmente, a gente deve estar mais ou menos como aqueles refugiados dos campos de guerra. Né? A cota de alimento, ela é tão pequena que em vez de estar apenas sobrevivendo, nós só estamos protelando a morte. Nós conseguimos morrer depois. E se nós queremos a fé que de uma vez por todas foi dada aos santos, nós temos que nos encher da palavra de Deus. Nós temos que comer a palavra de Deus. Querido, você tem que ter um relacionamento com esse livro. Você tem que ter aquela Bíblia que você tenha prazer, né, de poder estar lendo, anotando, grifando, escrevendo do lado. De tempo em tempo você olha e diz, acabei com ela. Irmão, não sei quantas Bíblias eu já destruí ao longo do tempo. Destruí. Chega uma hora, não dá, está tão usada. Ela começa a desfolhar, começa a estragar. E de tempos em tempos eu gosto de mudar também a versão que eu estou lendo e estudando. Todo ano, né, eu gosto de pegar sempre versões diferentes, eu vou trocando e vou alternando a leitura delas. Porque eu quero conseguir enxergar sobre todas as óticas, cada detalhe do que está ali. E a necessidade de nos enchermos da palavra, querido. Outro dia eu vi alguém, eu não fui chamado para pregar a palavra de Deus, eu não tenho que ler tanto a Bíblia. Irmão, você pode não ter sido chamado para pregar. Mas você foi chamado para andar por fé e ver muito mais do que o que você está vendo. E para você ter uma fé maior, e ver e experimentar mais do que o que você está provando, e entrar no sobrenatural de Deus, você vai ter que alimentar mais sua fé. Amém? Querido, eu não quero colocar um peso sobre você. Quando eu falo dessa forma, é óbvio que eu quero incomodá-lo. Não quero deixá-lo confortável. Mas eu não quero que isso vire um peso de culpa, de condenação. Né? Eu já saí de algumas mensagens, irmãos, e eu fui embora de alguns cultos e eu senti que não valia nada. E era terrível, a gente sai assim, se arrastando. Né? Eu quero incentivá-lo, porque eu sei que você pode ir além daquilo que você já alcançou até agora. Eu sei que eu posso ir além daquilo que eu alcancei até agora. E nós precisamos nos encher da palavra de Deus. Amém? Agora, isso para mim foi um fato que eu entendi logo, depressa, na minha caminhada. O que eu não entendia era por que a palavra de Deus é tão importante para a nossa fé. E uma das coisas que nós precisamos entender a respeito de fé, quando nós falamos que Deus já nos deu tudo em sua graça, já nos abençoou com toda sorte de bênçãos, é por que a fé é tão importante para que eu possa experimentar o que Deus já queria que eu experimentasse. E aí nós temos sempre que mexer em alguns fundamentos da fé. Um deles, nós falamos muito sobre isso ano passado, quando tocávamos no assunto de realidades da nova criação, é que você convive com dois reinos. Você é um espírito, tem uma alma e vive dentro de um corpo. Com o seu corpo você tem consciência das coisas físicas, desse mundo, né, material. A alma é aquela parte de você onde você tem consciência de você mesmo. Mas é no seu espírito que você tem consciência das coisas espirituais. E a razão pela qual nós precisamos crescer espiritualmente, no nível do nosso espírito, é para que a gente possa provar outra dimensão, que é a dimensão do mundo espiritual, onde o sobrenatural de Deus vai se manifestar. Amém? Agora, porque convivemos com dois reinos, que é o reino natural e o reino espiritual, nós precisamos entender a realidade do reino espiritual. Muitas vezes nós achamos que só porque não vemos não é real. Querido, a cada dia, quando você se levanta, sai para o seu trabalho, para as suas atividades, para o estudo, vai servir a Deus, não importa o que você vai fazer, sabia que você está escoltado e guardado por anjos de Deus? A Bíblia diz que eles são espíritos ministradores, enviados a serviço dos que hão de herdar a salvação. Agora, o fato de que você não os vê, não conversa com eles, não os sente, não significa que eles não estão ali. A Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Quer dizer, ele não está ali só para fiscalizar a sua vida espiritual e contar para Deus o que você fez de errado. O melhor é que ele está ali para te ajudar, para intervir, para mover na sua vida. Agora, nós estamos habituados a tratar como realidade aquilo que os nossos sentidos conseguem tocar. E a grande dificuldade é que toda essa realidade que Deus colocou à nossa disposição, ela está numa outra dimensão. Porque lidamos com dois reinos, muitas vezes nós vamos lidar com dois tipos de realidade. E o melhor exemplo bíblico para mim é aquele quando o rei da Síria manda prender Eliseu em Dotã, porque ele está revelando os planos do rei. A Bíblia diz que o exército foi de noite, cercou a cidade. Quando amanheceu, o moço do profeta Eliseu leva um susto. Ele vem para Eliseu e diz, ai meu senhor, o que faremos? A cidade está cercada, é soldado para tudo quanto é lado. E com certeza a mensagem era clara, não é guerra. Só queremos Eliseu. E o moço pensou, e eu vou junto. Sou discípulo dele. Então ele chega apavorado e diz, o que faremos? Aí Eliseu dá uma palavra para ele, que se você se parasse ali o texto bíblico, irmão, eu teria tanta raiva de Eliseu. Ele diz para o moço assim, maior número são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E é assim que muitas vezes, querido, você sente quando nós pregamos a palavra de Deus. A gente está falando de algo que é tão verdadeiro, que é tão claro. Mas você olha para o lado de fora e os homens estão lá ainda, cercando. E você se vê sozinho. E a pergunta é como que nós podemos estar em maior número? Eliseu percebe que o moço está fixo só na realidade do reino espiritual. E ele faz uma oração, Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. E quando ele fala de abrir os olhos, querido, os olhos naturais estão funcionando bem. Eliseu se referia aos olhos espirituais. A capacidade de enxergar o outro reino e a outra realidade. E a Bíblia diz, Deus abriu os olhos do moço. E ele viu que todo aquele monte em volta de Eliseu haviam carros e cavalos de fogo. Era o exército de Deus, querido, anjo para tudo quanto é lado. E eu não sei qual foi a reação dele. Eu ia ficar aleluiado no último. Irmão, eu ia gritar glória a Deus até a língua cair para fora. Sabe? Aí ele fica empolgado, porque quando ele vê o que é o exército de Deus, aquele outro exército com a cidade, era nada, era fichinha. E daí ele fica empolgado. Agora, o que, que ele descobriu? Que como convivemos com dois reinos, muitas vezes vamos nos deparar com duas realidades diferentes. O reino natural estava dizendo, trazia a seguinte mensagem, agora vocês se lascaram. O reino espiritual estava dizendo o contrário. Vocês estão guardados, protegidos, escoltados, nada vai acontecer. Quando ele enxergou a realidade do lado de lá, ele desprezou a realidade do lado de cá. E a melhor definição, querido, que eu consigo nesse momento trazer de fé para você, talvez ela não seja perfeita, mas é a melhor forma que eu encontro de ensinar, é que a fé é uma espécie de portal entre esses dois reinos. Falando assim em linguagem de filme de ficção científica, imagine que entre essas duas dimensões, esses dois reinos, se abre um portal de comunicação. E a fé é esse portal que permite você sair só dessa realidade natural, entrar do lado de lá, agarrar a realidade espiritual e o melhor, voltar com ela, trazendo ela para o lado de cá. A fé é a capacidade de você se agarrar a algo que Deus já diz que é real e é mesmo, e fazer com que essa realidade, ela sobrescreva, ela se estabeleça sobre a realidade natural e mude. Sabe, querido, eu tenho aprendido. Muitas vezes eu via pregadores, né, de fé dizendo, essa sua enfermidade é uma mentira. Eu olhava e dizia, mas é verdade, não é mentira, tá? Eu sinto, tem tudo sintoma, está aqui. Mas depois eu comecei a entender o que Paulo diz aos romanos. Ele diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, ele está dizendo o seguinte, quando alguém se agarra só ao que o reino natural diz, e não quer considerar o que o reino espiritual diz, embora seja diferente, nós precisamos aceitar como verdade, querido, aquilo que está do outro lado, aquilo que Deus nos diz. Agora, quando você vai se enchendo da palavra de Deus, você tem a capacidade de desenvolver o que eu gosto de chamar de olhos de fé. Que é a capacidade de enxergar não a realidade natural apenas e ficar assustado. É você olhar para uma circunstância, ver que está ali, é real, mas você tem a capacidade de enxergar mais do que o problema que você está vendo, do que a limitação que está diante de você. Você começa a enxergar as promessas de Deus. A única forma de manter viva dentro de você as promessas de Deus é se enchendo da palavra de Deus. A única coisa, querido, que vai dar gás nas promessas que Deus mesmo te fez é a palavra dele. E uma pessoa que vai se enchendo da palavra, ele consegue manter o quadro da outra realidade. Ainda que ele não atravessou para o lado de lá pegar, é a palavra de Deus que vai deixando claro, cada vez mais nítido diante de você, quem você é em Deus, o que, que você tem, o que, que está à sua disposição, o que, que você pode experimentar. E sem a palavra, nós não vamos enxergar o que está do outro lado. Quando o profeta Eliseu orou pelo moço e disse, Senhor, abre os olhos dele, e Deus abriu. Muitas vezes eu falei, que pena que não tem um Eliseu do meu lado para orar por mim. Para que meus olhos também sejam abertos. Para que eu também veja. Eu já estive em situações, querido, que eu queria tanto um Eliseu. Não precisava nem ser um Eliseu, irmão. Podia ser um profeta menorzinho assim até. Mas que me conseguisse abrir os olhos. E algumas vezes falei para Deus, ah, desse jeito eu também cria. A grande verdade, querido, que o Eliseu que Deus nos deu para abrir os nossos olhos é a palavra de Deus. E se eu e você nos enchemos da palavra de Deus, os nossos olhos vão começar a se abrir. Querido, eu entendo a necessidade de termos um relacionamento forte e intenso com a palavra de Deus. Fala para alguém ao seu lado, diga para ele, você tem que ter relacionamento com a palavra de Deus. Sabe por quê? Não é só ler a Bíblia, querido. Ler é uma parte disso. Quando Deus instruiu Josué e falou, Josué, você quer ser bem-sucedido? Quer prosperar em tudo, quer que a coisa deslanche, quer ver a bênção de Deus, quer o sobrenatural realmente abrindo porta, janela e tudo tem direito para você. O Senhor diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, tendo cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Davi diz, bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor. Ele diz, ele será como árvore plantada junto às águas. Sabe, querido, quando nós nos envolvemos com a palavra de Deus, existe um florescer espiritual muito maior do que aquilo que estamos acostumados e habituados. Agora, o que me chama a atenção, e eu quero que você vá comigo para a carta de Tiago, Epístola de Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Tiago fala muito sobre fé. A partir do versículo 19, ele está falando sobre a importância de você ser um praticante da palavra, que é mais do que ouvir. O problema, querido, de muitos, é que eles já não leem a Bíblia. O problema de outros é que eles leem, mas não praticam. O problema de muitos de nós, ou é não se envolver com a palavra, ou é se envolver pouco. Ou é não se envolver o suficiente. Quando você vai se envolvendo, não só com a leitura, a Bíblia fala sobre a meditação. Dizem que esse verbo traduzido como meditar, ele é muito parecido com a palavra ruminar. E ruminar é aquela capacidade, por exemplo, da vaca, depois que encheu a pança de capim, de deitar, trazer aquilo de volta e dizer, agora eu vou mastigar melhor, vou processar isso direito. Sabe, querido, muitas vezes eu sou abençoado em alguns momentos que eu tenho diante de Deus, que eu não estou com a Bíblia aberta lendo. Mas eu começo a passar na minha mente, o que que Gênesis diz sobre esse assunto? E eu venho passando os capítulos. O que que Êxodo diz sobre isso? E eu vou passando aquilo que eu consigo me lembrar que a palavra de Deus diz. O que que Jesus nos ensina? Eu vou processando aquelas parábolas. E de repente, à medida que você vai considerando tudo aquilo, meditando, refletindo com calma, a palavra de Deus ela começa a entrar mais fundo em você do que só durante a leitura. Agora, mais do que ler e meditar, quando você começa a viver a palavra, em tudo que você vai fazer, você se deixa conduzir pela palavra de Deus. Então, na hora de um lucro desonesto, você recua e diz, não, a palavra de Deus diz diferente. Quando você falhou numa área, você entende, não, a forma que Deus me ensinou de consertar isso é com reconciliação, é com perdão. E ainda que você tenha falhado, você se agarra à palavra de Deus, vai lá e conserta. Quando você começa a realmente, em tudo aquilo que você faz, se preocupar com o que a palavra de Deus diz, é porque você já está se apegando a ela de uma forma mais profunda. E isso é uma chave. Sabe por quê? Durante muito tempo, querido, eu ouvia mensagens que me empolgavam. Assim, tinha momentos durante algumas mensagens que eu tinha vontade de levantar, gritar, correr, pular. Para mim era o céu, era a glória. E eu dizia, eu saía do culto dizendo, agora vai. Mas lá por quarta-feira, irmão, parece que tinha expirado o efeito. Parece que aquele negócio, eu até lembrava o que o pastor falou, mas já não me bombava, não me empurrava mais. E durante muito tempo eu não conseguia entender o que era isso. Eu dizia, Deus, aquele momento que eu estava lá orando, refletindo na palavra, aquilo ficou tão claro, é meu, me pertence, e depois será? E querido, não pense que isso é privilégio só seu. João Batista mandou mensageiros para Jesus depois de preso para perguntar, és tu que haveria de vir ou devemos esperar outro? Irmão, depois de ir na frente todo mundo apontar o dedo e dizer, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Depois de reconhecer, ele está lá na prisão, em dúvidas, e você é mesmo ou não é? Então isso não é privilégio só seu, acontece com todos nós. Agora, nós precisamos saber como lidar com isso, e precisamos saber o que vai nos levar a um lugar onde vamos ficar cada vez mais distantes dessa dúvida, dessa perda da consciência espiritual. E aqui em Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 22... E diz assim, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra, e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. E depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Eu quero que você pense sobre isso. Naquela época eles não tinham espelhos, como nós temos, com toda essa facilidade. Ou a pessoa via o reflexo do seu rosto na água, ou ela era parte de um grupo seleto que conseguia ter os espelhos de bronze batido e polido, que refletia ainda distorcido. Não era perfeito. E quando você fica muito tempo sem olhar o seu rosto, você esquece. Eu, depois de ter feito o voto que eu fiz na passagem do ano e raspado o cabelo, cada vez que chego na frente do espelho é um susto. Né? Porque normalmente a gente esquece daquilo que viu. E eu me lembro quando, não vou dizer criança, já estava ali pelo menos na adolescência, eu nunca fui de gastar tempo demais na frente do espelho, e muitas vezes me aconteceu de estar andando na rua e eu tentar lembrar como era o meu rosto e não conseguir. Irmão, aquilo me dava um desespero. E durante muito tempo eu achei até que eu era assim meio pancado, meio louco. Até eu ler na Bíblia que tem mais gente que se esquece como era. Aí aquilo foi o meu conforto. Depois de começar a pregar essas coisas, sempre aparece vários dizendo, não, eu também esqueço e tal. E ficou mais tranquilo para mim. Mas muitas vezes eu estava andando e eu tinha que parar na frente de uma loja, de uma vitrine, alguma coisa, me olhar. E disse, não, lembrei, eu sou assim. Né? E aquilo me deixava em crise. Agora, Tiago toma isso como exemplo. E provavelmente isso acontecia com eles muito mais, por se verem menos. E ele diz, o que é ouvinte e não é cumpridor, ele é semelhante ao homem que se enxerga. Querida, eu quero te dizer o seguinte, a palavra de Deus é um espelho, que quando você olha para ela, ela diz exatamente quem você é. Quando você está lá lendo a palavra de Deus, você vai começar a perceber que você é luz do mundo, sal da terra, que você é geração, né, eleita, é sacerdócio real, é povo de propriedade exclusiva de Deus, é cabeça e não cauda, está por cima e não por baixo. Você começa a enxergar tudo que a palavra de Deus diz a seu respeito, e você está diante do espelho e você vai enxergando quem você é. Mas se você não tem um relacionamento, se você não tem um vínculo profundo com a palavra, com mais do que só ler de vez em quando, aquela consciência espiritual que foi despertada em você, ela se dilui depois que você saiu da frente do espelho. E esse é o problema de muito crente. Ele não consegue que o espelho permaneça ali vivo, né, ligado na sua frente o tempo todo. Por quê? O nosso envolvimento com a palavra, muitas vezes não é intenso o suficiente para manter acesa dentro de nós a consciência espiritual de quem nós somos, do que nós temos e do que nós podemos em Deus. E a razão pela qual você tem que se encher da palavra de Deus, querido, é que quem se enche da palavra de Deus, o inimigo não consegue enganar. Uma das armadilhas que Satanás mais usa é o engano, é a distorção da palavra. Foi o que ele fez com Eva. Quando Eva diz, Deus disse, ele diz, olha, não é bem o que Deus diz, não é bem assim. Para Jesus, ele veio fazendo propósito, depois vem fazendo propósito citando a Bíblia na tentação do deserto. E diz, olha, se joga do pináculo do templo, porque não está escrito que os anjos vão te segurar. E muitas vezes ele te leva a querer interpretar de forma equivocada a palavra de Deus. Ele quer distorcer aquilo que você tem à sua disposição, o que você é, o que você pode, a maneira como Deus move. Agora, eu gosto de um exemplo, que eu li no livro de Kenneth Hagin, A Nova Unção, e diz que você tem que estar tão cheio da palavra de Deus, como uma esponja. Uma esponja dessa que você deixou ela tão cheia de água, tão encharcada, que onde você encosta, vaza água. Qualquer canto onde você apertar ali o dedo, sai o quê? Água. Porque ela está cheia de água. E quando você olha para a vida de Jesus, querido, era assim. O diabo vem com a tentação, ele vira e está escrito. Ele diz, não, mas também está escrito, mas também está escrito aquilo. E o tempo todo, o que nós percebemos em Jesus? Alguém que, como homem, ele não viveu e caminhou nessa terra como agindo e usando o poder de Deus. Todos os sinais, os milagres que ele operou. A Bíblia diz que ele foi ungido com o poder do Espírito Santo. E diz, quem crê em mim vai fazer as obras que eu faço e até maiores. Então, está à nossa disposição o estilo, né, de ministério, de poder, do sobrenatural que ele teve. Agora, como nós podemos ter isso? Da mesma forma que ele. Quando falamos aqui de consagração, querido, que é uma das nossas tônicas para o ano, nós mostramos como Jesus orava. E nós não vamos ter o sobrenatural sem oração. Agora, você olha para ele e percebe que o tempo todo ele era cheio da palavra. Ele transbordava a palavra. E isso vai apenas, não apenas te dar os olhos de fé para você enxergar mais do que as circunstâncias e ver a realidade em Deus, que você é, o que você pode, o que você tem, mas quanto mais você estabelece um vínculo com a palavra na sua vida, mais acesa e viva a sua consciência espiritual de quem você é, vai permanecer dentro de você. E quando as situações surgem, a primeira coisa que você vai fazer não é sair correndo que nem o moço de Eliseu. Ai, meu senhor, o que faremos? Porque antes de entrar em desespero, seus olhos não vão ter visto somente o problema. Eles vão enxergar em Deus a solução, e aquilo que Deus pode fazer por você. Sabe, querido, se não nos enchemos da palavra, vai nos faltar alimento, vai nos faltar força, vai nos faltar visão espiritual, e vai nos faltar a capacidade de reter aquela visão que nós já tivemos. Agora, se nós vamos lutar, se nós vamos batalhar para ter essa fé que de uma vez por todas foi dada aos santos, o primeiro passo é tomarmos uma decisão firme. Querido, começo de ano, como nós estamos vivendo, né, é uma hora sim de você estabelecer mesmo as metas e correr atrás delas. E o meu desafio para você, eu quero concluir já, eu não vou tentar falar tudo de uma vez, que nós vamos ter 5 domingos para isso. O meu desafio para você é que você tome uma decisão firme no seu coração quanto a 2 coisas. Primeiro, batalhar pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Decidir no seu coração: Deus, eu sei que eu posso ter uma fé maior do que a que eu tenho. Eu sei que eu posso experimentar mais do que o que eu experimentei. Pastor, o senhor está dizendo que eu experimentei pouco? Não, querido, você pode ter provado muito, mais do que eu. Mas tem mais para você. Você não precisa parar aí. Dentro de você deve haver um inconformismo, como o de Gideão, perguntando o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais. Eu tenho dito para Deus: Deus, você não morreu, não foi sepultado junto com Smith Wigglesworth, não foi sepultado junto com os apóstolos. Eu quero o que eles tinham. E de vez em quando, irmão, me bate umas petulâncias e aí um pouco mais. Porque a Bíblia diz que a glória da última casa será maior do que a primeira. Eu creio que o que Deus quer fazer no tempo do fim, querido, vai além do que aquilo que eles provaram no início. E nós temos a responsabilidade de ser a geração que vai ver o cumprimento dessas promessas, se não for todo, pelo menos o começo deles. Então temos que assentar no nosso coração a decisão: eu vou batalhar pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Você pode dizer amém? E a segunda coisa: você vai começar a travar essa batalha determinando o seu coração: eu vou ter um outro relacionamento com a palavra de Deus. Sabe, querido, eu sei que nem todos têm a mesma capacidade de leitura. Agora, se Smith Wigglesworth, querido, que aprendeu a ler lendo a Bíblia, e como alguém que antes era analfabeto já pegou logo a versão inglesa de King James, o rei Tiago, irmão, aquilo tinha um linguajar terrível. Se um homem como ele, com a simplicidade dele, com as limitações dele, conseguir abastecer sua fé, qualquer um de nós consegue. Você pode dar um amém? Pastor, mas assim, eu não consigo ler muito tempo, porque daí minha mente começa a distrair. Querido, você vai ter que ter outra estratégia. Você vai ler a Bíblia a hora que acorda, né? Vai fazer que nem quando está de dieta e tem as 6 refeições do dia, né? Aí você dá uma escapadinha no banheiro às 10h15, e você lê mais 2 capítulos da Bíblia. Depois, lá no meio-dia, você lê de novo. E no meio da tarde, de novo. E no fim da tarde, antes de dormir. Sabe, queridos, nós só precisamos querer algo. Entender a sua importância, dizer: eu quero, eu vou correr atrás disso. Qualquer outra coisa é desculpa. Nós podemos contornar. Meu grande desafio é que você entre em 2008, ainda nesse mês de janeiro, dizendo: o meu relacionamento com a palavra de Deus vai mudar. Amém? Nós podemos, querido, nós podemos fazer muito mais. Eu botei para mim um alvo para esse ano de 2008. Eu quero ler a Bíblia no mínimo 7 vezes. Você não tem que fazer tudo isso. Mas lá em casa, a Lissa ainda não tem o mesmo ritmo de leitura, mas o Israel, que já está com 9 anos, ele é obrigado a ler 7 capítulos da Bíblia todo dia. Se ele fizer isso, ele lê a Bíblia 2 vezes por ano. Ele está terminando de ler a Bíblia a 3ª vez. É obrigado, que não tem conversa. Mas, pastor, e se ele não sente? Aí vai ler porque eu mando. Ué, se meu filho diz: não quero comer, eu vejo que dia pode, não quero comer, vou deixar ele morrer porque não sente vontade de comer, eu vou mandar ele comer. Eu vou empurrar na goela dele se for preciso. E, querido, a boa notícia é que eu vou fazer o mesmo com vocês. Aleluia. Nós precisamos, como povo de Deus, nos encher da palavra e batalhar pela fé. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu acredito que nessa noite você não vai conseguir apenas despertar o seu coração para se encher da palavra de Deus, se você não despertar para o propósito pelo qual você deve fazer isso, que é o batalhar pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Você também não vai conseguir batalhar pela fé se você não se permitir criar dentro de você um inconformismo, de você olhar para dentro de si e dizer: a responsabilidade de fazer a fé funcionar é minha, não é de Deus. O mover de Deus que eu vou poder ter e experimentar depende de eu exercitar minha fé. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi, não sei de quem, não dá nem para dar o crédito. Eu ouvi isso ainda era bem novo, mas a frase era mais ou menos assim: Deus será na sua vida sempre do tamanho da sua fé. Não há limites em Deus, querido. O limite está sempre em nós. Se nós não provamos mais dele, é porque nós estamos limitando. Tiago falou do homem que duvida e diz, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Ele está dizendo, cara, você não vai ter nada. Sem fé, você não vai ter nada. Agora, com fé, a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Agora, para que eu consiga, então, abrir todo um universo de possibilidades diante de mim, que é justamente trazer o sobrenatural, intervindo no reino natural, eu vou precisar da fé, que de uma vez por todas já foi dada aos santos. Deus, o que ele tinha que fazer a respeito da nossa fé, querido, ele fez. Ele deu o que tinha que dar, disse, está aí, vocês ativam, e ainda nos deu um manual, mostrando como você pode fazer, como fazer sua fé crescer, como ativá-la, como fazer funcioná-la. Queridos, eu não estou apenas tentando empolgar você. Não, pastor, é o seu trabalho, o senhor ganha para isso, para dar um gás mesmo na gente. Não. Nunca, em toda a minha vida de crente, de servo de Deus, nunca, eu senti o que meu coração tem sentido a respeito do que nos aguarda. Nunca, querido. Uma dessas noites, durante a semana, eu não conseguia dormir, eu só chorava, eu dizia, Senhor, eu nunca senti tanta fome do sobrenatural como nesses dias. Eu sinto que é um momento que Deus quer fazer eu e você pegar no tranco, se for preciso. Se não está indo na batida do arranque do motor, ele vai querer dar o tranco em mim e em você. O que nós mais precisamos é entender. Eu podia estar muito mais longe em Deus. Poderia nesse momento estar usufruindo muito mais da minha herança. E sabe, tem gente que diz, pastor, é egoísmo esse negócio de só querer herança. Não, querido, eu quero honrar Jesus. Ele não sofreu um monte por mim, eu viver um pouquinho, 10, 5% do evangelho. Quando eu consigo viver a plenitude de Deus, eu estou honrando o que ele fez por mim. Agora, eu sei, querido, eu não tenho toda a fé que eu deveria ter. Mas eu olho para trás. Eu sou muito grato a Deus. Por ver que a fé, ela sempre tem funcionado na minha vida. Houve momentos em que eu vi intervenções mais simples. Teve momentos que usar a fé foi a diferença entre a vida e a morte. Às vezes para mim, às vezes para outros. Mas muitas vezes eu tenho chorado diante de Deus. Entendido, Deus, apesar de tudo que eu já vi, não é justo eu estar nesse nível ainda. Eu quero mais. Eu quero mais. Meu coração tem tido fome de ver o que Deus pode fazer. Não apenas porque eu quero receber as coisas. Eu quero ser uma vitrine do que Deus pode fazer para as pessoas. Quero que elas olhem para mim. Cara, como que essas coisas acontecem na sua vida? Então vou poder apresentar para elas o autor e o consumador da fé. Querida, é Jesus que deu início na sua fé. Ele que encerra o processo quando você chegar à glória. Agora, desde que ele começou até que ele termine, ele entregou toda a manutenção aos seus cuidados. Você só vai encontrar força de lutar pela fé, querida, se você vê a razão de usar a fé. Eu sei que quando a coisa aperta para o nosso lado, a gente fica mais empolgado para usar a fé. Muitas vezes você tem que lutar com a enfermidade, muitas vezes você está lá lutando com limitações financeiras, às vezes é um problema familiar, são situações. Mas o que normalmente acontece na nossa vida é que depois que a gente alcançou o que precisava, a gente dá uma relaxada. Que o propósito de ter pelejado por uma fé era só o problema. Então, quando o problema acabou, a gente perdeu a motivação. Eu tenho procurado no meu coração ter outra motivação para batalhar pela fé. Eu tenho dito, Deus, eu quero viver a plenitude da minha herança para te honrar. Deus não me tirou do Egito para eu ficar perambulando ou morrer no deserto, querido. Eu quero minha Canaã. Eu quero minha terra prometida. Eu quero o lugar da minha herança. Moisés disse para Deus, se esse povo morrer no deserto e não entrar na terra, as pessoas vão zombar de você, as nações vão dizer, ó, o Senhor não conseguiu fazer aquilo que prometeu. E muitas vezes eu tenho dito isso para Deus: Senhor, eu quero que o mundo olhe para nós, para a igreja, em vez de zombar, que eles te temam. Agora, se eles estão zombando, querido, não é porque Deus não é fiel, não é porque Deus não está fazendo o trabalho dele direito, é porque nós deixamos de lutar pela fé. E eu quero te pedir, querido, eu te imploro em nome de Jesus, se permita ser despertado por Deus para o verdadeiro motivo de lutar pela fé. Se você diz, pastor, eu não estou conseguindo sentir isso, comece a orar por isso. Porque senão daqui a pouco você vai começar a ler a Bíblia que nem um doido, mas daqui a pouco você perde o ritmo, porque nem você sabe mais porque você está fazendo isso. Feche os seus olhos. Precioso Senhor, eu quero te pedir nessa noite, mais do que uma pregação, um ensino despertando a mente, a razão dos meus irmãos e irmãs. Foi dito através de Amós: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Deus, eu sei que há um despertamento que vem do céu, que vem do alto, que vem do Senhor sobre as nossas vidas. E eu oro nessa noite. Envia fome, sede da tua palavra aos nossos corações. Traz um despertamento, Senhor. Traz um despertamento ao coração de cada um de nós. Levante suas mãos ao Senhor. Levante suas mãos ao Senhor. Levante sua voz ao Senhor. Começa a dizer, Senhor, eu quero ser tocado por essa fome e sede da tua palavra. Começa a dizer, Senhor, eu quero entender o propósito de lutar pela fé. Eu quero ser despertado pelo teu Espírito Santo. Começa a orar, querido. Levante a sua voz, sem acanhamento, sem timidez. Levante a sua voz. Comece a clamar a Deus, Senhor, nós estamos diante de ti. Nós queremos, Senhor, receber o desafio que o teu Espírito nos traz. Ou de batalharmos pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. E nós queremos dar o primeiro passo de nos enchermos da tua palavra. Mas Senhor, eu oro nessa noite, que de uma forma sobrenatural, o Senhor comece a trazer esse despertamento em cada um de nós. Oramos, Senhor, que a tua mão comece a trazer o cumprimento da profecia de Amós. Fome, fome, fome.